Salvador, boa noite, está 3897, passa 2500, sai da Gole. 3897, contato radar, sobe o 340. 340, 3897. 198 e o transponder 5172, o voo 1940. Voo no 940, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chama quando pronto, 940. Webjet 6708 na escuta para cópia? Confirma. 6708 está autorizado para Recife, nível 330 pela Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. Transponder ao 5173, o controle em 119.80, cotejo. Autorizado 330 para Recife na Upper Whisky 58. Vai decolar da 28 com a primeira curva para a direita. A saída é Aron, transição Melim, 198, controle, 5173, transponder, WebJet 6708. 6708, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Normal, WebJet 6708. Localizador, gol no 776. Gol, 1776 no localizador. Ok, torre agora 118.3. Trocando torre 18.3. Chame agora Recife, frequência 1288. Salvador, boa noite, chegou no 776. 776, informe, avistando final, pista 28. Avistando? Recheque, o trem já está indo de pouso, pista 28, vento 230 graus, 8 nós. Cara, em pouso, bom, 776, vai checar o trem. Livre 6708, chama para o táxi. Vai chamar. Alô, Salvador, Boa noite, 1273, formação Bravo. Número 273, boa noite, eu tenho já autorizado 360 com fins, aceita? Afirmativa, na sua escuta. Então, gol no 273, está autorizado o nível 360 para confins pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após direto Sagaz. Transponder ao 5177, controle em 1980, cotejo. Confins 360, Upper Whisky 58, pista 28 esquerda, Gole, Eval, após Sagaz. 1177198 é o controle, igual no 273. Correto, no 273, chama pronto para o puxa e acionamento. 273. Solo gol 940, pronto para o puxa e acionamento, posição 01. A livre, chame táxi 1013 ao ajuste. 1014 ao ajuste, perdão. Autorizado, chama para o táxi 1014, 940. Livre pouso, vento 220 graus, 129. Obrigado. Solo Webjet 6708 para o táxi. Com 1103 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador. O Webjet 6708, 103, 3 e 30, Salvador. Está livre o táxi via pátio 3, chame na táxi 8 kg para ingresso na Alfa. Pátio 3 na Kilo para ingresso na Alfa, vai chamar o Webjet 6708. Alô, 776, boa noite, livrão. No 776, boa noite, prossiga. Ingresso no pátio 3, via Kilo, chama para ingresso, pátio principal. Via Kilo vai rebotar o 776. O Webjet 6708, reautorizado, vai prosseguir via Juliette, Alfa e Golf para o ponto de espera da 28, ajustado 1014, quando pronto a 283. Tenha uma boa, noite. Juliette, Alfa Golf, 14 registrados, quando pronto, 283, à toa, Webjet 6708. Solo, 1940, pronto para o táxi. Com 4 horas e 20, alterna o Galeão, 113, é o POB. 13, Galeão, 4 e 20. Está livre contornar a ilha à sua direita, após Alfa, Golf, ao ponto de espera da 28, ajustado no 0 no 4, quando pronto a torre 18-3. Apenas esteja atento ao Webjet que vai taxiar à sua frente na taxiway Alfa, ok? Bem, direita Alfa Golf, ponto de espera da 28-18-3 a torre, fica atento ao Webjet, voo 940. Gol no 776, confirmando ingresso na Alfa e Kilo, pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Nativo, Kilo, pátio 3, chama para a saída, gol no 776, está livre, prosseguir direto até o portão 02 do pátio principal. 02, 776. Salvador, 1273, posição meia dúzia, pushback, acionamento pronto. Gol no 273, está livre, puxa o acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 1273. Salvador, MJET 6708, já está próximo ao ponto de espera da A28. Gente, está autorizado alinhar e decolar pista 28, o vento de 230 graus, 8 nós, web 6708. Alinhe e decola 28, MJET 6708. autorizado a alinhar e decolar, o MJ 6708. Estimativa, alinhar e decolar livre. Alinhante. Salvador, boa noite, gol no 884, informação Bravo. Ciente, observe corrida da aeronave WebJet, após ali, mantenha 940. Após ali, mantenha gol na 940. Controle Salvador, gol no 884, boa noite. Boa noite, dessa via para 2.000 pés, ajustado 1014. Via 2.000 pés, 1014, gol no 884. Via 708, decola os 49, controle 19 decimal 8. 19.8, objeto 6708. Alô, Salvador, com 273, acionado para o táxi 142 a bordo, 3 horas e 5, alterna Campinas. 143, 3 e 5, Campinas. Tá livre táxi via Juliette Alfa e Golf até o ponto de espera da 28. Ajustado 1014, quando pronto a torre no 183. Tem uma voo, uma boa noite. O voo 1273. Juliette Alfa Golf, ponto espera 28 no 83 ou no 0 14. Bom trabalho, boa noite, 273. Tem aqui já autorizado o 36, solicita o 38. Pode ser o 36. Ok, então o TAN 3197 está autorizado 360 para o Galeão pela Upper Zulu 14. Após a decolagem da pista 10, perdão, da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após direto Crate. Transponder ao 5403 e o controle em 1980, corteja. 360 Galeão, Zulu 14, cabeceira 28 com curva esquerda, será Gole, Val, Krat, após 5403 é o transponder, 1980 o controle, TAN 3197. Correto, 3197, chama pronto para o push e acionamento. Chama agora pronto. Zulu 940. Salve 40, suba ao 240, vigilância. 0, vigilância, gol. 6708, chame Recife em 1245. 1245, Webjet 6708, bom trabalho, senhor. Boa noite. Voo 940, chame Recife, frequência 1288. 884, autorizado ILS, informe no localizador, ajuste 1014. Reporta no localizador 1014, no 884. Salvador, boa noite, Gol no 273, próximo, ponto espera 28. Autorizado, a linha decolar, 273, vento 230 graus, 10 nós. A linha decola, 28, Gol no 273. 3, decolou 59, controle 19, decimal 8. 19, 8, muito obrigado. Uma boa noite a todos. 273. Boa. Portátil, tá em 3197. Salvador, muitíssimo boa noite, gol no 273. 273, boa noite, contato radar, suba ao 360. Contato radar, 360, gol no 273. Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, ajustado B14. 284, boa noite, passando 4.8 milhas da pista, 18, tem baixado travado. 884, livre pouso, pista 28, vento de 230 graus, 10 nós. Livre pouso, 1884. 2014. Passa 2000 pés, ajustado 2014, mais que ali, ó.